unção, é na unção, é na unção. Se tens o sal, se tens o sal, irás derrubar. Se tens o sal, se tens o sal, se tens o sal. Se tens o sal, se tens o sal, irás derrubar. Se tens o sal, se tens o sal, se tens o sal. So